Transmania Transamérica. Transmania Transamérica, música do Coldplay pra você aqui nas ondas de 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu recebo agora aqui no estúdio da Transamérica Foz a visita do Jaimir Hesner. Ele que é professor e coordenador da quinta-feira de novas tecnologias de negócios ali na Unifoz, aqui em Foz do Iguaçu. Um evento que começou hoje e estende-se até amanhã. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da Rádio Transamérica. Este evento, a Feira de Novas Tecnologias e Negócios, como é que ele funciona? Como é que ele está aberto para todo mundo? Como é que é? Muito bem, Guilherme. Este evento diz respeito a uma feira que é realizada semestralmente e ela já se encontra na grade curricular dos alunos do quinto período de administração da Unifoz. É uma oportunidade para todos os alunos estar desenvolvendo todos os conhecimentos que eles assimilaram durante os 2 anos que eles já estiveram dentro de sala de aula. É uma oportunidade, portanto, de mostrar na prática, né, alguns desses conhecimentos e também aí atrair a atenção de pessoas, muitas vezes de fora da instituição, pessoas que estão no mercado, para aquilo que é ensinado nos bancos ali do curso? Exatamente, Guilherme. Muito bem colocado. A iniciativa tem, nós estamos na quinta edição, e a ideia era fazer com que os alunos se esmerassem e colocassem esses conhecimentos. E ela está tomando uma proporção cada vez maior, onde os alunos, de uma forma bastante salutar, concorrem entre os semestres buscando superar a edição anterior. Então nós estamos na quinta edição, com a novidade que ela já se estendeu para 2 dias, ficando clara a evolução desse evento, e cada vez mais os alunos buscam melhorias para que a feira tenha uma abrangência ainda maior. Quem for lá na Unifoz hoje, conferir hoje e amanhã, né, conferir esta feira, o que é que vai encontrar lá? Olha só, o nome da feira, Guilherme, é Novas Tecnologias de Negócio. O nome às vezes pode ser um pouco confuso porque diz respeito a tecnologias, mas não necessariamente a equipamentos, né? As pessoas associam a palavra tecnologia a isso, exatamente, né? Questão de informática, evolução, mas não é, né? Não é só isso, porque quando a gente fala em tecnologias de negócios, as tecnologias de negócios elas podem estar envolvidas em processos, né? Em produtos ou na tecnologia propriamente dita. Claro que nós vamos ter alguns produtos tecnológicos. Por exemplo, nós vamos ter um site chamado Indexi, que está sendo lançado no mercado, onde os alunos buscaram esse produto no mercado e vão estar apresentando para nós, onde é bastante interessante, uma forma nova de organizar arquivos e compartilhar eles também. Mas tem outros produtos que, como a iniciativa dos próprios alunos, eles criam esse produto, desde a forma de confecção, fabricação do produto, até a sua forma, até a criação da empresa, a logomarca, a forma de divulgação. Então eles têm se aplicado e feito com que a empresa surge do zero e se torne aí talvez um futuros empreendedores. E é um trabalho realmente bastante interessante que é feito, né, nesse sentido até de botar mãos na massa, né, de fazer aquilo que é colocado, aquilo que é aprendido na teoria. O horário de funcionamento lá da feira, o horário de aula, como é que funciona? Exatamente, vai ser em horário de aula, iniciamos um pouquinho antes das 18 horas e com término previsto para as 22 horas. Para os acadêmicos que vão ter aula normal nos demais períodos, o intervalo hoje vai se estender por 1 hora para que eles possam acompanhar. E a gente aproveita a oportunidade para chamar a comunidade em geral para se fazer presente e estar aí prestigiando esse evento, né? Uma forma de incentivo também para esses futuros empreendedores e futuros administradores. E a gente que já passou por bancos assim, né, bancos acadêmicos, a gente sabe da importância realmente, né, da participação das pessoas aí para prestigiarem essas atividades. Agora, professor Jaimir, há uma outra questão também relacionada ao vestibular. Como é que está o vestibular de inverno na Unifoz? Preparativos já para este processo? Você sabe, Guilherme, que a cada semestre a gente lança um novo vestibular e a emoção sempre é a mesma. De ver aqueles rostos novos entrando, né, ingressando nos bancos acadêmicos, nos faz, nós que somos docentes, a criar novas esperanças. E a gente está bastante empolgado, bastante otimista, porque a procura está sendo consideravelmente satisfatória. E estamos aí convidando quem ainda não procurou, né, o vestibular, que vai ser no dia 28, agora desse próximo mês. E com facilidade de estar ingressando nos bancos acadêmicos, tanto no curso de administração quanto no curso de direito. É uma oportunidade para quem também, né, no seu devido tempo ali, não pôde, né, quanto jovem ainda, ou logo saindo do ensino médio, não pôde optar por uma graduação. Agora também essa é uma oportunidade, né? Já a Unifós oferece, inclusive, algumas facilidades nesse sentido também, né? Exatamente. O público da Unifós, dos acadêmicos, é um público bastante eclético. Nós vemos, percorrendo os bancos da faculdade, nós podemos perceber que tem diferentes idades que estão cursando, e isso é muito satisfatório. Nós vemos que colocamos que nunca é tarde para voltar a estudar, né? E essa troca de informações, de conhecimento entre pessoas mais experientes, alguns já empresários que estão retornando aos bancos acadêmicos, fazem com que o curso fique mais dinâmico, né? E o network fica cada vez mais amplo. E realmente vale a pena aí quem já está no mercado, inclusive, buscar capacitação, porque realmente isso que se fala, né, de que nunca é tarde para estudar, é a verdade mais, digamos assim, né, contundente que pode existir, né? Realmente não há idade com relação a isso. Conversei aqui com o professor Jaimir Hesner, ele que coordena essas atividades aí da quinta-feira de novas tecnologias de negócios ali na Unifós, hoje e amanhã, portanto, a partir das 6 horas, né? Exatamente. Gostaria ainda, Guilherme, apresentar para a comunidade em geral algumas das atrações que elas poderão encontrar hoje lá. Vamos ter comidas bastante diferenciadas, uma vez que o propósito é inovar, e os alunos, então, se esmeraram também nesse quesito. Nós vamos ter banana assada com sorvete, nós vamos ter o aziminof, que é um estrogonofe servido no pão, né? Nós vamos ter um barquete, que é um lanche bastante inovador também, vamos ter pamonhas, doces e salgadas, vamos ter alguns temperos diferenciados. Todos esses produtos podem ser adquiridos, degustados lá no próprio local, né? Ou levado para consumir em casa. Lembramos que a feira, então, é a partir das 18 horas e ela será hoje e amanhã. E falou em comida, né? Falou em comida, já interessou muita gente para participar e conferir essas opções. Professor Jaimir, muito obrigado por essa participação aqui nas ondas da Transamérica Foz. Sucesso aí neste evento. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os ouvintes. Lembrando aí que você quer saber mais a respeito até da Unifós, né? O site é unifos.edu.br. Lá você encontra também informações aí sobre esse vestibular de inverno marcado aí agora para o dia 28, para saber então mais a respeito da instituição.